Na Bíblia está escrito que nos finais dos tempos virá um grande movimento antes da volta do Senhor. Este movimento será do Espírito Santo, porque sobre a terra, em todos os cantos, descerá o Consolador. Já em nossos dias podemos ver com alegria crentes como tochas brilhando com poder. Se você é uma tocha que está se apagando, vai a Deus glorificando e Ele vai de novo te acender. Tem tochas de fogo acesas dentro da congregação, porque o crente que ora é como uma tocha, brilha na escuridão. E o mal vai desaparecendo, Satanás tem que sair correndo, e o crente vai glorificando, o mundo incendiando com o fogo do céu. São como tochas na casa do Senhor, não podem perder o esplendor. Temos que sempre brilhar, porque o Espírito Santo azeite vai na tocha colocando, e o crente vai o mundo clareando com a sua luz, vencendo Satanás. Se de repente perceber alguém perto de você que esteja com a sua tocha apagando, peça para o Espírito de Deus nele tocar, para este crente se alegrar, em outras línguas poder falar. Tochas de fogo acesas dentro da congregação, porque o crente que ora é como uma tocha, brilha na escuridão. E o mal vai desaparecendo, Satanás tem que sair correndo, e o crente vai glorificando, o mundo incendiando com o fogo do céu. Acesas dentro da congregação, porque o crente que ora é como uma tocha, brilha na escuridão. E o mal vai desaparecendo, Satanás tem que sair correndo, e o crente vai glorificando, o mundo incendiando com o fogo do céu.